Eu sempre acreditei na fé relacionada com a razão. Na verdade mesmo, na fé intrinsecamente ligada à razão, como uma parasita que só sobrevive em função dela. Eu estava parcialmente certo sobre isso. Meu erro foi achar que, uma vez racionalizado, seria ridículo duvidar de algo. Na verdade, ambas são parasitas uma da outra, ou melhor, como falamos, temos uma relação de mutualismo. Concorda com isso? Em todo caso, vou me explicar melhor. Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, queria avisar que a descrição deste episódio está toda no site, assim como os links, referências e bibliografia. Lá também você encontrará o artigo do mês sobre a fé teologal e a fé cênica e outros artigos complementares. Acesse agora gcosta.com.br. O Teatro do Povo é um espaço feito para você, para mim e para o povo. Por isso, ele só acontece através da ajuda de alguns parceiros. O primeiro é a ONG Sonhar Acordado de Jundiaí, de onde saem o tema do mês, as reflexões através dos debates que temos em mais de 5 instituições com os mais de 100 voluntários que, mês a mês, promovem o amor, o carinho, os valores humanos para crianças e adolescentes. Nossa segunda parceria é a fotógrafa Rafaela Romanato, responsável pela pintura da capa deste episódio. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho dela na galeria de fotos do nosso site, acessando em gcosta.com.br/galeria, onde também estão os seus contatos. Se você quer se anunciar, mandar uma sugestão de tema para debate, fazer parte de um episódio ou apenas jogar conversa fora, mande também mensagem de voz para o WhatsApp 11 996 71 6996 e nos ajude a fazer deste teatro cada vez mais do povo. Agora, solta o som que vamos começar. C.S. Lewis, famoso escritor irlandês, mas conhecido pelas Crônicas de Nárnia, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, afirma que ele mesmo achava que, uma vez que uma pessoa chegava racionalmente a uma conclusão sobre algo, acabava de adquirir a fé sobre este algo. E agir de forma contrária a isso seria não somente um erro, mas também uma extrema falta de inteligência. No entanto, ele notou que a fé estava relacionada à razão, tanto quanto estava relacionada às emoções. Faz sentido isso para você? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem aversão a injeções. Foi catequizada por todos os seus queridos, todos os profissionais, e tem todas as informações possíveis de que será apenas uma picadinha, de que logo passará a dor e, sobretudo, de que aquilo é para o bem dela. Racionalmente, ela está convicta. Sua mente acredita naquilo. Mas o seu corpo não acredita da mesma forma. Ao contrário, ele tanto desacredita que as mãos suam, a pressão abaixa, os batimentos sobem, as pernas começam o processo de fuga. Tudo isso porque os sentimentos e emoções naquele momento são outros, provenientes de diversos fatores do subconsciente da história daquela pessoa. A virtude da fé é, portanto, a acolhida da mente e de coração da pessoa humana da verdade que lhe transcende, pela confiança na autoridade de quem a revela. O motivo de crer não é a compreensão da verdade pela razão natural, mas a aceitação de que a razão de ser da vida do homem e do mundo se encontram além da própria razão. Complicado, né? Vamos resumir. Crer é um ato da razão que concorda com a verdade acima da vontade. Desta forma, no exemplo anterior, a fé orientada pela razão nos dá motivos concretos para acreditar em alguma coisa, apesar das turbulências que as emoções podem causar. E presta bem atenção agora. É importantíssimo que estes motivos concretos existam, pois apenas se sujeitará à injeção se houver a certeza da cura através dela. Por isso, a fé não é uma virtude que se modifica de acordo com o meu estado emocional. Quando paramos de agir pelas emoções e sentimentos do momento e pensamos com a realidade, com fatos, nos reencontramos na fé que acreditamos. No final das contas, ter fé é acreditar que o amor e seus desdobramentos existem. É uma forma de conhecer e experimentar o bem e o amor que não vemos. Quando temos fé, temos a certeza de que algo é verdade, sem exigirmos provas que o assegurem. Acreditar nesse amor que nos leva a um nível mais elevado, que vai além do nosso sentimento, pois alcança um sentido maior, um sentido fora de nós. Como assim a fé não precisa de explicação, sendo que agora há pouco eu disse que precisamos da razão? A resposta está nos faróis de um carro durante a viagem. Você junta um trocado, pega um carro, liga o mapa e se prepara para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Quando você começa a viagem, não está enxergando o Rio de Janeiro. Aliás, você está enxergando apenas uns 20 metros à sua frente. Mas você sabe que o rio está lá e que de 20 em 20 metros você chegará nele. A fé é acreditar que o rio existe. A razão está nos faróis, no carro, na gasolina. Por isso, as dificuldades no caminho da fé podem nos derrubar, mas também nos ensinam a crescer. Questionar a sua fé é também colocar novos argumentos para a razão. Questionar a fé também é reforçar as convicções que fizeram você se manter firme até agora. Mas aí vem o questionamento: o que acontece quando estamos com a nossa fé enfraquecida? Já perdeu o rumo da vida? Já sentiu que tudo o que estava fazendo não tinha sentido? Já se perguntou em que você é bom? Qual o rumo da sua vida? E agora vem a palavra mais bela: qual a sua vocação? Como falamos no episódio piloto, a fé é regida pela virtude da prudência, que tem a função de orientar nossa vida para a nossa vocação. Fé é acreditar em nós mesmos, no nosso potencial, na nossa missão na Terra. As virtudes que se ramificam da fé nos orientam a isso. A prudência nos coloca no caminho certo, a humildade nos faz reconhecer os nossos dons, a verdade nos fortalece a razão, o sacrifício a seguir o caminho nas dificuldades, a dignidade a reconhecer a nossa vocação como pessoas e a gratidão a ter ações de amor ao próximo. No filme do Todo-Poderoso, Morgan Freeman, na figura de Deus, fala: milagres? Milagre não é abrir o mar no meio. Milagre é uma mãe trabalhar o dia todo e ter forças para brincar com os filhos. As pessoas querem que façam tudo por elas, querem que caia do céu, mas não sabem que elas têm o poder. Seja você o milagre. A fé é um ato de ação. É bíblico. A fé sem ação é morta. As pessoas de pouca fé vivem a vida fazendo, entre aspas, boas ações com medo do inferno ou o desejo de um dia chegar ao céu, quando na verdade a verdadeira fé consiste em criar o céu desde já nesta terra. Em um ensaio sobre a fé, o escritor espanhol Miguel de Unamuno diz algo que nos ajuda a pensar: fé não é crer no que não vimos, mas é criar o que não vemos. Isto é a capacidade de elaborar, de construir, de edificar aquilo que parecia ausente ou até inexistente no nosso cotidiano. E onde essa fé toda se encaixa no teatro? Solta o terceiro sino, porque estamos prestes a começar a nossa peça. Se pensarmos no teatro em seu raio de ação, como a transformação da pessoa, do ator, em uma outra pessoa com suas expressões e formas arquetípicas, percebemos que o teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas desde os primórdios do homem, e isso inclui desde a pantomima da caça dos povos da Idade do Gelo até as categorias dramáticas diferenciadas dos tempos modernos. A origem do teatro e da arte remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais, associados à caça, à colheita, à morte, etc. Danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Estamos falando da Idade da Pedra, ou seja, 2 milhões de anos atrás. Basta pensarmos na forma como eles tinham de representar as coisas: pinturas em cavernas, adoração aos astros, como a lua e o sol, danças, rituais, etc. Vamos pensar juntos. Desde esse tempo, os homens personificam os poderes dos astros, como a lua, o sol, o vento e o mar, e os fazem brigar entre si. E assim os rituais se tornam uma forma de agradar a estes deuses para que esses lhes sejam favoráveis. Vemos isso nas Sagradas Escrituras da Bíblia, onde personifica-se os poderes da chuva e do dilúvio em uma remissão dos pecadores. A origem do teatro remonta, portanto, à fé e tudo o que isso implica, e fica mais acentuada com a chegada do teatro grego e seus múltiplos deuses. E o teatro, tal como conhecemos, nasce de uma epifania de Tespes. Vamos lembrar que as peças gregas tinham seu estilo narrativo ou suplicante aos deuses, na maior das vezes, através do coro. Mas Tespes, ao invés de dizer as palavras por si mesmo, como nos padrões, introduziu um ator para dialogar com o coro, ou seja, o que ele chamou mais tarde protagonista. Desta forma, passamos a falar não mais "ó Dionísio" para "eu, Dionísio". E assim se criou o primeiro personagem. Ok, mas qual a relação da fé atual com esse teatro atual? Vamos responder isso através de duas figuras gigantes do teatro. A primeira é Ariano Suassuna, num áudio que você vai ouvir agora, onde ele fala sobre a fé e a relação dele com o mundo e com o teatro. Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, não é? A gente vir para cá, olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo na Paraíba, ele escreveu três estrofes, compôs três estrofes, três sextilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Tá entendendo? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro, e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então, Deus, para mim, é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Que maravilha, Suassuna. Se eu pudesse conhecer uma pessoa neste mundo, seria Suassuna. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Deus, para mim, é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, seria um desesperado. Usaremos estas palavras de Suassuna mais vezes, quando falarmos da verdade, do sacrifício e da dignidade. Mas na fé, o ator é a pessoa que vê esse mundo amargo, duro, atormentado, sangrento e acredita em algo. Acredita numa força maior. Podemos chamá-lo de Deus, mas eu prefiro chamar de amor, porque Deus é amor. O ator é o cara que consegue acreditar em tudo isso e transformar em cena. Fé cênica, segundo Konstantin Stanislavski, o nosso segundo ator e nossa segunda referência, que cunhou o termo, diz que é a capacidade do ator de acreditar tanto na ficção que chega ao ponto de convencer a plateia de que aquele universo ficcional é uma realidade para a personagem. Imprimindo gestos e movimentos ao texto memorizado, o ator torna verossímil a sua interpretação. É um conceito emprestado da dramaturgia. De fato, o dramaturgo russo cunhou este termo para propor a seus atores que acreditassem muito na ficção e que tentassem buscar dentro de si mesmos elementos emocionais capazes de tornar real o universo ficcional. Assim, um ator stanislavskiano não representa, mas atua, de acordo com seus próprios sentimentos em favor da personagem. Isto é, claro, provoca no público uma maior crença na verossimilhança da ação. Cada gesto, cada movimento do ator serve para colocar para fora a verdade do personagem na interpretação. Ter fé cênica, então, é acreditar na cena enquanto ela é vivida. Que loucura isso tudo, hein? Acho que temos matéria aqui suficiente para um mês de estudos e reflexões. Vamos subir o som para a reflexão final, mas antes de mais nada, a descrição deste episódio você encontra no site gcosta.com.br/01, onde você também pode deixar o seu comentário. Mande também mensagem de voz para o telefone 11 996716996. Que a fé seja a luz que guia nosso caminho para trilhar cada dia mais a nossa vocação, colocando sempre em obra este mundo que desejamos que exista. No nosso mundo, no nosso país, na nossa comunidade, na nossa casa e no nosso coração. Na linha de Stanislavski, Eugênio Barba diz a respeito do jogo ficcional de ator que não acredito que é verdade, mas é verdade porque eu acredito. I'm lost in the stars. I'm lost in your stars.